Quando o sono bater, porra, eu vou descansar. Vou dormir, é melhor esperar. Quando o sono bater, vai ter que aprender a sonhar. Dormir demais, não dá mais pra voltar. Nunca mais vou acordar. Vem se mudar para cá, nem pense em me levantar. Tô no loop, dorme nos sonos que eu já dormi. E se eu acordar, quem vai sentir? Meu sono é uma eterna bad trip. Mandam dizendo que tu é um baiano. Quando não é sono, sente fome. Não vai se deixar levar pela cama. É na rede que um baiano se esconde. Rede nós tem de monte, costa não é complexo, tem de monte. E hoje a noite vai ser aonde? Hoje eu só quero descansar. Não vai me acordar, senão vou ter que te matar. Não vai querer peitar um bom. Já farofa, eu comi com um dendê. Uma Coca-Cola pra descer. Fiquei entalado, se fuder. E quando a acarajé acabou, não tinha mais o que comer. Iê, iê, iê, iê, iê, o que comer. Iê, iê, iê, iê, iê, iê, o que comer. Iê, iê, iê, iê, iê, iê, o que comer. Iê, iê, iê, iê, ah. O coronatone é um vírus. O sonambulismo do baiano é um vírus. O edredom ri pra você, se ri de volta. Mas sabe você que isso é um sonífero. Pro baiano é difícil levantar mais cedo quando o calor tá batendo. Satanás tem prejuízo, de repente dormir é um vício. Mas que se foda, tendo um ar condicionado, eu só quero viver de senda, acho isso bonito. Ei palhaço, como quer ser baiano? Só vive acordado, a insônia é um circo. E nunca troque a caraja por petisco. Não vai ter mais o que comer. Iê, iê, iê, iê, tu é baiano, foda-se. O que comer?